é dia 7 de fevereiro de 2021 e este é o episódio 181 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e, como já viram, hoje temos um grupo bem grande. Além do Tiago Carrondo e do Miguel, que estão cá como de costume, temos os nossos convidados Tiago Carreira. Olá, Tiago. Olá, olá. O Pedro Silva. Olá, Pedro. Olá. E podem dizer também olá, Tiago. Tens de ser mais específico. Tiago... Primeiro é assim, falas do Miguel e do Carrondo e não lhes dás palavra. E quando falas em Tiago, havendo dois, tens que ser mais específico. Ah, eu disse vais ter que estar 57 minutos a ser mais específico e não é só olá, Tiago, senão há dois gajos que podem responder. Pronto. Olá, Tiago Carrondo. Olá, Diogo Constantino, como estás? Eu estou bem, não preciso ser tão específica, que aqui não há colisão de namespace entre não nós. Não sei, se não pode entrar mais alguém ou qualquer coisa. Pronto. Olá, Miguel. Olá. Olá, Diogo. Que tal vai isso? Só respondo na presença do meu advogado. Ok, pronto. Ora, este vai ser um episódio dedicado à FOSDEM 2022, na qual vários de nós estivemos presentes. Uns de uma forma mais ativa, outros semi-ativa, outros a esquiar na neve. Falta falares de mim, é que eu estive a fazer snowboard. Exatamente. Essa cena, esquiar. Pronto. São coisas. Para mim é a mesma não, coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Diogo. Pronto. Não. Então qual é a diferença? Vá. Cais de maneira diferente. Oh, caroço. Uma é a maneira correta de descer a montanha e outra é a maneira errada. É tão simples quanto isso. A diferença entre. Snowboard a diferença é a maneira entre certa. Rugby e basquetebol. Ambos têm bola. Eu ia mais entre o rugby e o ténis. Eu gosto de misturar as duas coisas, portanto, o rugby com o basquetebol. Sim, sim. Os gajos do rugby também gostavam de jogar com uma raquete na mão, mas pronto, mas não os deixam. Olha, não te esqueças de falar com a malta que nos está a seguir no YouTube. Carreira está-nos a seguir no YouTube. Olá, Carreira, como estás? Eu espero que ele responda. Pronto. Tá, tens de responder agora tens de responder. Faz parte. Ok, vamos lá deixar-nos de coisas tontas. Deixa, o homem deve estar a escrever, está atrás do teclado. Taca, taca, taca, taca, deve estar a escrever. Portanto, alguns de nós estivemos na FOSDEM, aliás. Tivemos na FOSDEM online, porque foi mais uma vez online. Tivemos muitos de nós no stand do Ubuntu. Não sei se algum de vocês teve tempo para andar por outros stands. Eu andei. Eu não. Epá, eu andei. Eu fui dar um piscar de olhos ao stand do OpenSUSE. Uhum. Fui também ver stand do Open Source Design. Okay. E foi onde eu estive mais tempo, dividido com com a track do LibreOffice Technology. Muito fixe. E tu, Tiago? Olha, eu até tinha algumas coisas planeadas para ver, algumas talks da FOSDEM mesmo. Infelizmente não consegui ver nada por diversos motivos, entre eles diferença de time zone, entre eles filhos para criar, entre eles outras coisas. Yeah. E também, não, sinceramente, não tinha planeado ir a nenhum stand, dado que me envolvi com o do Ubuntu, e foi uma experiência positiva. Uhum. E tu, Miguel? Eu foi a minha primeira vez, portanto foi assim um bocado confuso, imensa gente lá metida ao mesmo tempo, toda a espécie de pessoas. Foi um bocadinho caótico. E não só, e peluches. Sim, e peluches, sobretudo, furries, aquelas coisas todas. Mas pronto, diverti-me um bocadito, não fiz tudo o que queria e acabei demasiado cedo. Portanto, é, primeira vez, é sempre assim, não é? Na FOSDEM. Sim. Estive na barraca do. Estive na barraca do Ubuntu, obviamente. Acabei por não visitar muito mais, estive a espreitar o horário com os outros eventos e tal, pá, mas aquilo é gigantesco, de facto. Tiago, tu desta vez escolheste não participar na FOSDEM, tiveste a fazer outras coisas que evidentemente preferias e é perfeitamente legítimo. Não sei se tens planeado ver alguma talk da FOSDEM deste ano, se não, ou se ainda vais pensar nisso, como é que é? Qual dos Tiagos? Tu, o outro já falou sobre isso. Ah, ok. Tens que ser mais específico. O outro teve lá, o outro não teve na neve. Estavas distraído, senhor Carrondo. Pronto, lá está, mas tu não disseste o Tiago que está na neve. Portanto, tens que ser mais. Tens de dar uma maneira de segmentar aqui o discurso, porque senão há uma grande confusão. Até porque um dos Tiagos ora está, ora não está. Isto é. Está tudo muito, muito agitado. Mas olha, deixa-me corrigir-te. Aquilo que aconteceu na prática não foi eu escolher não estar na FOSDEM, aquilo que aconteceu foi que os meus planos colidiram com a FOSDEM, portanto, uma coisa que eu tinha marcado e que não podia adiar. Da mesma maneira como a FOSDEM não se pode adiar, eu falei com eles, mas eles não teimam em marcar aquilo no primeiro fim de semana de fevereiro. Portanto, não foi bem uma escolha, foi mais um remediar. Da mesma maneira como ao remediar, e a vantagem que a FOSDEM tem é que faz a mesma coisa que é o Book on Europe, desde que aconteceu em Sintra, que é disponibilizar todas as apresentações para visualização futura. E, portanto, vou provavelmente dedicar algum tempo dos próximos, não dos dias imediatos, mas dos dias seguintes, quando sair daqui, a ver algumas talks. Provavelmente, eu não sei, não fui ver ainda, mas provavelmente na véspera de me ir embora, sou capaz de descarregar duas ou três, se já estiverem disponíveis, para ver enquanto estou em altitude e sem internet. Mas já tens alguma sala ou alguma talk específica em vista ou ainda não? Não, vou fazer essa escolha quando tiver, ou seja, quando tiver disponibilidade para ver, é que eu vou olhar para tudo. Não olhei para lá. Sei que aconteceu o stand do Ubuntu, aliás, sabia que estavas envolvido. Não sabia, depois mais tarde soube que o Pedro também estava, mas não, portanto, não acompanhei, pá, nem de longe nem de perto, quer dizer, não acompanhei, sabia que existia só. De resto, não sei rigorosamente mais nada. Tipicamente há sempre aquelas salas, uhum. Há sempre aquelas salas do costume, não é? As community e a Mozilla e mais duas ou três que fazem parte da mobília, mas só quando tiver disponibilidade é que vou efetivamente olhar com calma para a agenda e selecionar aquilo que vou ver. O Pedro esteve de facto envolvido, também teve o Tiago, eles participaram imenso na criação do stand do Ubuntu, em particular na parte do site. O stand era composto por um site, por uma sala Matrix e por uma sala Jitsi, e eles estiveram especialmente envolvidos na criação da parte do site, e também o Pedro ainda participou lá ativamente em algumas talks. Exato. Pá, eu acho que isto é um daqueles casos que faz mesmo falta o primeiro passo. Por exemplo, nós logo no início houve uma grande discussão e estávamos à espera a ver quem é que criava o repositório para o site do stand, e ia e não ia, e foi graças ao Tiago Carreira dele ter, ok, sabe uma coisa, eu vou fazer isto na minha conta pessoal, e o pessoal vai mandando pull requests para lá e ao menos vamos trabalhando ali em cima, e depois resolve-se o submodule e depois manda-se, e ainda bem, porque eu vi aqui e assim, ah é, então para lá que eu já te apanho, e comecei também a fazer o design da página e fiquei contente do pessoal poder ir ao stand e não só ter a oportunidade de falar como se fosse numa tasca ou num bar, mas também ter ali uma timetable das talks como se fosse uma track, e estava muito bem apresentado. Nós muitos parabéns a todos os envolvidos, porque conseguiu-se talks e apresentações muito fixe, desde distribuições, desde tecnologias, linguagens de programação, foi muito fixe. Tiago, não sei se queres falar mais um bocadinho sobre a criação do site e da tecnologia envolvida e do processo. Quer, foi bastante aquilo que o Pedro já disse. Eu acabei por pegar naquilo que achava que já estava mais à vontade, com coisas feitas em Hugo, que foi a tecnologia usada. Para quem não sabe, é um headless CMS, ou seja, é equivalente ao WordPress, etc., mas em vez de ter uma base de dados por trás, aquilo compila código estático. Aquilo de Hugo, o meu trabalho em Hugo foi praticamente nada. Eu basicamente só entendi o que é que os templates faziam quando era preciso ver alguma coisa mais específica, mas o trabalho todo foi HTML puro. Mas isso foi particularmente útil, porque a gente não eu pelo menos inicialmente olhei para aquilo e não sabia, porque aquilo era um fork do site todo da FOSDEM, e os outros stands eram pequenas partes daquilo, e depois ia-se fazendo o merge de tudo. E inicialmente entender, só o facto de entender essa estrutura e onde é que a gente podia colocar conteúdo, acho que foi a primeira barreira que nós tivemos. E o facto de tu entenderes e explicares onde é que nós poderíamos colocar conteúdo e que partes do design é que poderíamos manipular, acho que foi crítico. Sim, mas aí tem duas coisas tenho duas coisas a dizer a isso. Só acrescentar e o trabalho de DevOps que ele fez, não é? Porque depois houve muitos reports que ele andou a fazer que outros estudantes tiraram vantagem, não é? Porque nós chegamos à página das tantas, muitos estudantes não atualizavam. E o problema não era nosso e o problema não era... O problema foi eles terem atualizado, eventualmente, alguns no tempo. Mas então, espera aí, deixa-me só falar aqui várias coisas sobre isso. Uma delas é para o Constantino. Sabes o que é que significam as iniciais RTFM? Procura aí. Read the Fine Manual. em relação à estrutura, felizmente estava no README o que é que era suposto fazer e estava lá a instrução de que a parte de cada stand era suposto ser um submódulo do Git, que tinha só a parte do stand em si. A parte de eu ter feito um fork ao projeto inteiro foi muito bom, e aí eu usei aquilo que eu já sabia, usei já os conhecimentos prévios sobre Hugo. Eu acabei por fazer um fork inteiro ao projeto para fazer um deploy do site inteiro dos stands da FOSDEM no GitHub Pages, e apontei um dos meus domínios, criei um subdomínio para apontar para lá, e então conseguimos ter um subdomínio de um live preview daquilo que era a nossa versão. Isso foi fixe, foi aí que deu para experimentar e para partilhar, olha, o que eu fiz está aqui, já vai neste estado, etc., antes de termos os repositórios dentro da conta do Ubuntu. Outra coisa que o Pedro estava a falar é que já depois de submetermos para o projeto oficial em que aquilo estava lá, o site final não atualizava. E depois isto foi um pouco de trabalho comunitário e de trabalho dali a criar pull requests e criar issues no GitHub do projeto da FOSDEM, até entendemos que havia ali uns problemas, além dos problemas de processo que havia, que acho que não estavam 100% fiáveis. Havia um problema que alguém atualizou lá um dos submódulos e depois aquilo dava erro para todo o site, ou seja, porque alguém fez alguma atualização, partiu o trabalho de toda a gente, e depois eu aí estive a fazer um bocado de trabalho para ajudar. Acredito que as pessoas na FOSDEM, a pessoa que já estava responsável por aquilo, acredito que tivesse mais do que fazer, então tentei dar ali uma ajudinha, fiz umas contribuições, espero ter ajudado, não sei se ajudou ou se não, mas eu aproveitei para aprender um pouco e tira-se sempre alguma coisa positiva quando se ajuda. Também, acho que sim. E eu acho que certamente que ajudou, porque a situação acabou por se desbloquear e funcionar já um bocadinho em cima do limite, mas sim, funcionou. Tenho a dizer que a coisa mais que eu gostei mais de fazer, se alguém quiser ir lá ver os stands, se abrir dentro do stand Ubuntu, se abrir o Developer's Tools, portanto, se abrir a consola de JavaScript. Yeah. Vê lá um bonequinho com cores que eu fiquei todo contente de ver ali cores a mexer. Eu acho que na verdade nós fizemos uma coisa que era bem fora do que era comum em todos os stands. Todos os stands tinham um pouco aquilo que era bastante que era normal, tinha um layout básico, não tinham assim grandes destaques. O maior destaque que pudessem dar, o maior diferenciador eram imagens. E nós acabámos por fazer coisas um pouco mais diferenciadoras, mudámos o layout, pusemos umas cores do Ubuntu, demos um pouco de cor àquilo. Foram coisas subtis, não foram nada de especiais, mas deu um toque de lar àquela página. Acho que foi um trabalho bom. Muito ali do Pedro, que conseguiu dar ali um jeitinho, porque eu não tenho assim tantas skills de front-end. Apesar de vez em quando brincar um pouco, claramente não sei o que é que estou a fazer, mas ele sabe, então foi bom isso. Sim, claramente identificou mais aquela página com a marca do Ubuntu, e isso diferenciou. Aliás, o nosso stand foi todo um bocadinho um hack aos stands da FOSDEM. O facto de termos ali uma espécie de uma track improvisada dentro do stand também foi uma espécie de hack que decidiu-se fazer bem cedo. Mas foi um hack muito bem feito. Nós até importe do calendário tínhamos na página. E houve pessoal a importar os eventos para o calendário pessoal. Fixe. Yeah. Não, pois. Houve várias pessoas a fazer. Sim, eu lembro-me porque... Não, foi, o Michal também fez. Eu sei porque houve pessoas a fazer perguntas sobre isso. E foi interessante. Ao contrário, nós improvisámos ali uma espécie de track. Não há gravações. Portanto, quem esteve, esteve. Quem não esteve, não esteve. E foi interessante. Tivemos lá o Rudra, o rapazinho de 13 anos, ou 14 já? Pronto. Ou 13, 14 anos, que faz distribuições de Linux e que faz o Gamebuntu e que faz lojas de snaps e que faz cenas muito à frente para um rapazinho de 13, 14 anos. Tivemos o Pedro e tivemos um colega dele que colabora, tivemos o Mário Escoabec da Nextcloud, tivemos o Joshua do Ubuntu Cinnamon Remix, yeah. Yeah. Tivemos o Mike, agora não lembro do apelido dele, do Kubuntu Focus. Ele tem um nome, o último nome é assim um nome meio de leste. Eu não me estou a lembrar agora qual é o nome. Mas sim. Tivemos o Cassidy e a Daniel do Elementary e o X-Bacon do System 76, Pop OS. Tivemos quem mais? Também tivemos o Regolith Desktop, yeah, também. Yeah, também teve por lá. Tivemos mais. Tenho de consultar. Que já me estou a esquecer de alguém, certeza. FOSDEM. Tivemos o Thorsten Franz, do Ubuntu Community Structure, sim, and How to Contribute. Yeah. E tivemos, yeah, a Mónica. Tivemos também o Oliver. Sim, a Mónica, sim. O Oliver Smith da equipa de desktop na parte de Flutter. E tivemos o Alan Griffiths da equipa de Mir também. E houve uma série de talks muito interessantes, desde setting up the Nextcloud com Collabora, como contribuir para projetos de open source como o Ubuntu, o Nextcloud e o Collabora. Enfim, foi coisas muito interessantes e conversas normais, simplesmente entre attendees da FOSDEM e do stand. Acabámos ainda a jogar uns joguinhos bem interessantes. Tivemos no Super Tux Kart e depois no... Como é que se chamava o jogo? Acho que era Veloran, não era? Veloran. Bem porreiro. Basicamente um jogo é sobre como se perder do resto da equipa e nos voltarmos a encontrar e ser mortos por lamas pelo meio. Mas olha, sobre esse jogo eu tenho a dar uma nota, que eu estava a jogar num computador não Linux e tive que trocar para um computador Linux porque não estava a dar para jogar. E pronto. Foi uma ótima experiência em Linux. Pronto. E foi bem interessante. Agora, talks, para mim... Pelo menos vai ser só nas próximas semanas, porque não vi nada a não ser o talk de início e um bocadinho já da talk do fim. Não sei, Miguel, chegaste a ver alguma? Não, também não cheguei a ver nada. Eu passei a maior parte do tempo na barraca do Ubuntu a ver, enfim, tudo aquilo que tu estavas a relatar. E não cheguei a ver quase nada da FOSDEM, porque era muita oferta. A minha ideia depois é ir ver as gravações e acompanhar com mais calma, selecionar os temas. Eu acho que eu aqui tenho de invocar o meu patrocinador pessoal, que são os supermercados Lidl. Há uma razão pela qual eu gosto de fazer compras no Lidl. O Lidl, primeiro, tem os produtos à melhor qualidade, ao melhor preço. E depois, porque quando eu vou ao continente... Se sou obrigado a ir ao continente, eu vou ao corredor dos iogurtes e tenho 25 marcas de iogurte. E depois fico a pensar, epá, agora qual é que eu levo? Epá, é muito trabalho, não levo nenhum. É um bocadinho como eu me senti na FOSDEM. Yeah, Fossum tem esse efeito muito de haver muita oferta e de ser difícil escolher. É por isso que eu indo à Fossum, também não vou ver nada. Eu sento-me na cafeteria a falar com pessoas, porque eu já decidi que quando vou, é isso que eu faço. Então, agora, a partir de agora, fico no stand do Ubuntu. Há outra sugestão que eu ouvi sobre a Fossum, acho que até que foi o David Negreira que disse, que é, ficas-te por um tema que tu gostes e segues esse tema. Sim, e pronto, também pode ser. Tem muita coisa. Acho que eram mais de 600 eventos. Entras na sala e ficas... É comum, exatamente, é comum entrares na sala, quando há salas... Pelo menos quando era presencial, online poderá ser a mesma coisa, mas não só pela limitação de lugares, porque muitas vezes as salas fecham porque estão lotadas, mas pelo interesse das pessoas, é comum as pessoas entrarem numa sala de manhã e saírem de lá ao final do dia, portanto, e seguirem a track dessa sala. Sim, há salas que só têm meio-dia e coisas desse tipo, portanto, também há essa opção. Além desse fator de ser muita coisa e de ser difícil escolher... O que é que achaste da Fossum, tendo ter sido a tua primeira experiência, Miguel? Bom, eu não posso falar da Fossum em geral, porque sendo a primeira vez, ainda por cima, sendo tudo virtual, eu não tenho ponto de comparação. Vocês trazem todas as histórias que eu tenho ouvido da Fossum, há sempre um brilho nos olhos quando vocês falam da Fossum. Ei, a Fossum foi onde eu conheci não sei o quê, e conheci não sei quem, e eu dizia, pá, a Fossum... Aquilo é melhor que Lisboa, porque tem mesmo unicórnios, não é como Lisboa, que é suposto ter unicórnios e depois não tem. E, portanto, não tenho esse ponto de comparação. Agora, o que é que eu achei? Achei que é muita oferta num espaço em que tu conheces coisas... Eu vi os títulos das comunicações e os tópicos que estavam a ser discutidos. Tive uma amostra disso nas conversas que foram... improvisadas, planeadas, recadas na barraca do Ubuntu, e fiquei com uma impressão muito sólida do evento. É muito melhor que o Web Summit, mas assim, quilómetros de melhor. O pessoal lá em casa todo a fazer... Ah, ele não disse mal da Web Summit. Não tem sequer nada a ver com o Web Summit para comparar. Não serve os mesmos objetivos. Sim. Exato. Sim, uma é uma conferência técnica, outra é uma conferência mais de negócios. Exatamente. Por isso é que eu disse que era melhor. Voltamos a comparar basquete, ténis e rugby. Bom, é como comparar snowboard com rugby. Deixa-me misturar as duas coisas, Miguel, deve ser giro. Só para tentar clarificar, Diogo mais uma vez fala de uma coisa que não sabe, mas eu tento ajudá-lo. Diogo, para tentar clarificar e distinguir de uma vez por todas a diferença entre snowboard e ski, mas eu falei, deixei um link eu falei aí no nosso chat privado. Mas o que eu falei aqui foi não de misturar rugby com a latência com que eu estou. Se me interrompes, isto é uma chatice, Diogo. Portanto, a grande diferença que há entre snowboard e ski, para tu reteres, é: existe uma marca GNU de pranchas de snowboard, GNU.com, e não existe uma marca GNU de skis. Eu acho que com isto tu vais ficar clarificado. E olha que eu tenho assistido aqui, tenho encontrado aqui montes de snowboards da marca GNU. E tenho pena, a última, aquela que eu uso agora foi uma oferecida, mas certamente que a próxima que eu vou comprar vai ser uma GNU. Essa é que me vais oferecer a mim quando eu for fazer snowboard pela primeira vez. Posso-te emprestar para dares uma voltinha ou duas, mas vai ser muito rápida, portanto vais ter que ter perninhas para aguentar, que ela vai ter muita rotação. Mas o nome muito GNU, bem, corretamente, é GNU Linux. Mas, Diogo... Tem o GNU e o GNU Linux, atenção. Para terminar... Não, tens o GNU e tens o GNU Linux. A chatice é quando dizes só Linux e não dizes GNU antes, quando não prefixas com GNU. Aí é que a porca torce o rabo. Pois. Porque o GNU sozinho existe. E não é Unix. Muito bem. Mas, Diogo, para acabar aquilo que eu estava a dizer sobre a Fossum, vocês sabem, algum de vocês sabe se houve alguma cobertura mediática mínima da coisa, viram isso em algum lado? Eu não vi nada que eu me lembre. Só em meios de especialidade e mesmo esses não costumam cobrir com grande profundidade a Fossum. Costumam dizer, aconteceu e vai acontecer. Sim. E mesmo aqui em Portugal, de resto, eu pelo menos não vi nada, posso ter estado distraído. Em Portugal não costuma acontecer. Ok. Não. Mas pronto, é isso. É uma grande oportunidade para quem está envolvido nas várias comunidades do software livre de cruzar-se com outras comunidades, eu diria, porque sobretudo no mundo do GNU Linux, as pessoas têm a tendência para se aglutinar em volta de uma distribuição específica e, enfim, este podcast é um exemplo disso, não é? É sobre o Ubuntu, depois traz outras coisas por aí. E a FOSDEM é daquelas oportunidades que tu tens de ver... de te cruzares com outra malta de outras distribuições também. Calma, Ubuntu e outras cenas. Tá, mas as outras cenas é quando nós avacalhamos. E outras cenas, exatamente. As outras cenas é quando isto descamba. E tem sempre muitas outras cenas. Muitas outras cenas. Incluindo snowboard, bodyboard, rugby board. Não, hoje estamos focados, hoje estamos muito focados, sim senhor. Ainda bem que falas disso, porque uma das coisas que aconteceu bastante no stand do Ubuntu foi não se focar apenas no Ubuntu. Como já perceberam, falou-se de Nextcloud, falou-se de Global Office, falou-se de outras distribuições que nem são Ubuntu para si, são apenas baseadas em Ubuntu, como o Regolith, como o Elementary. PopOS. O PopOS não passou por lá também. PopOS também, sim. Também se falou de remixes do Ubuntu. Portanto, não houve assim. Não, mostra que é uma comunidade aberta e que é tolerante a estas coisas todas e convida a estas coisas todas a existirem e incentiva, acho. E não é só tolerante às variedades das distribuições e tudo, porque a sensação que eu tive, muito subjetiva, é que toda a gente era bem-vinda, o ambiente era muito acolhedor, chegava alguém, olá, estás bom e não sei o quê, havia ali muita... A integração das pessoas era uma uhum. É uma mentalidade diferente, não sei. Eu não sinto isso muitas vezes em acontecimentos desta natureza. Ali na FOSDEM até sinto. Pois há comunidades na internet que se fecham muito em si próprias e que tendem a ser um bocadinho elitistas e exclusivas. Mas não é o caso nem do Ubuntu, nem de eventos como a FOSDEM em específico. Agora, apareceu também lá outras pessoas conhecidas daqui da comunidade portuguesa, o Gerardo de Lisboa, o presidente da ESOP, apareceu por lá, teve lá a conversa connosco durante uma das manhãs e falámos de como suster projetos de software livre, entre outras coisas, e foram conversas bem interessantes e animadas. Para os ouvintes que não sabem o que é. É o ESOP. ESOP é a Associação de Empresas de Open Source. Agora esclarecemos todos os ouvintes. Exatamente. Todos os patronos. também. Espera aí. ESOP. I-E-S-O-P. Empresas. S. O S é... Qual é o significado do S? Empresas. Software Open Source. Software, ok. É ESOP, pois. ESOP. E como apareceu o Gerardo, foram aparecendo outras pessoas, por exemplo, às tantas estávamos a falar de snaps, estávamos a tentar explicar e compreender os snaps e problemas e obstáculos que existem com os snaps e vantagens e desvantagens, e apareceu o Zygmunt, que é um ex-developer da Canonical que trabalhava no Snapcraft, e deu-nos ali uma lição enorme sobre como é que funcionam os snaps e os Snapcrafts e o SnapD e tudo isso, e foi muito fixe. Foi uma conversa muito interessante. O Tiago estava lá, não lembro se o Pedro estava naquele momento. Eu não estava dentro do Jitsi, mas estava na sala. E depois alguém estava a escrever, eu não sei se era ele, mas depois eu vi lá na sala, tipo, muitas explicações do Snap. Era, eu não sei ele, se ele estava a falar dentro. Jitsi. Era ele. Não. Ah, sim, ok. Então eu apanhei mesmo antes de ele entrar, ok. E foi bem interessante. Aquela foi uma lição que é o tipo de coisas que se apanham onde aparecem estas pessoas, né? E que não é em qualquer lado. E é uma experiência típica da FOSDEM, porque não é em qualquer momento que estás a conversar sobre um tema e aparece-te lá uma das pessoas que sabe mais sobre aquele tema. de todas as pessoas que podem saber. Por acaso foi bem divertido. Acho até que fui eu que comecei a fazer umas perguntas mais técnicas e ele começou a responder no chat. E depois eu acho que nós estávamos ali a ajustar um pouco como é que devia ser o funcionamento interno e alguém estava a explicar umas coisas e ele, ah, não é bem assim, não é bem assim. Depois entrou e explicou a sério. Foi. Porquê? Porque as pessoas estavam ali e sentiam-se, ele em particular, sim, mas as pessoas em geral passavam por lá e iam-se ligando ao Jitsi e iam conversando, em particular durante a manhã. Durante a tarde haviam mais as atividades planeadas, portanto acontecia menos isso, mas havia esse espaço e essa oportunidade, e acho que foi valiosa, e acho que essa foi a parte mais stand do stand do Ubuntu. Essa parte em que qualquer um podia aparecer lá e fazer perguntas ou explicar coisas. E foi muito, muito, muito fixe. É o equivalente de estares numa aula de história medieval e aparecer o Dom Afonso Henriques e tu podias fazer perguntas, basicamente. Yeah, olha, bem colocado, bem colocado. Porque foi isso. Foi isso mesmo. Não sei se já têm Pedro e Tiago Guerreira, se já têm alguma talk em vista para ir ver noutras. Assim, deixa que ficaram por ver. Assim, eu muito por culpa de quem andava no Telegram e no Matrix a recomendar talks, obrigaram-me a tentar ouvir em estéreo. Eu tinha num ouvido, o stand do Ubuntu, e tinha no outro, estava a ouvir o que é que era? Desde Penpot, do lado do design, que basicamente para quem não sabe, é uma ferramenta muito semelhante a Figma ou Sketch, para design de interfaces. E o que é que são essas coisas? Para design de interfaces, especificamente feito para facilitar a vida a designers que queiram criar UI. Diria até para facilitar a integração entre designers e front-end developers. Exatamente, yes. Okay. Sim, porque mesmo as opções que tu tens de exportar, como aquilo é a web, podes estar, duas pessoas podem estar no mesmo documento a colaborar, é muito fixe. Pá, e as instruções que eles têm de fazer deploy é muito simples. Aquilo é Docker, aquilo é dois, três comandos e está, e roda. E está a rodar na tua máquina. Pronto, e outras coisas. E também eu fiquei a conhecer uma coisa que desconhecia completamente, que é o Cover REST. Parece que foi um projeto que nasceu no meio de TDF e do LibreOffice, e basicamente houve três pessoas, que basicamente é o Thorsten e o Savant e o Linus. Dois deles pertencem já de longa data, são LibreOffice, são TDF members. E criaram quase, acho que foi uma solução para fazer com que, para facilitar a vida a quem quer começar a desenvolver para LibreOffice. Ou seja, tu consegues perceber de onde é que esta featurezinha, como por exemplo, a colocar um texto a negrito, como é que essa featurezinha, de onde é que ela vem e como é que ela se ramifica em todos os lados do código. E até fazer, isso é muito fixe. E até fazer testes em cima disso. Fazer essa coverage do código todo. E eu fiquei, fiquei muito admirado. Isso aplica-se apenas ao LibreOffice ou pode ser utilizado para outras coisas? Assim, a talk foi muito específica para LibreOffice. Mesmo os exemplos dados e tudo, tinha tudo a ver com LibreOffice Codebase. Mas a exceção que eu tive foi um projeto que até conseguiu angariar fundos e faz parte do Open Source Project, Prototype Fund. Dá-me a ideia que isto, a partir desse momento que se consegue ser aplicável ao LibreOffice, pode ser aplicável a outras coisas. E tem um site muito giro, é a cover-rest gitlab.gitlab.io. Ok, depois tens de mandar isso para o Telegram para pôr nas notas do episódio. Tenho a certeza que vai haver muita gente interessada. Eu, como developer, é uma das coisas que eu tenho mais dificuldades quando entro num projeto novo, é precisamente entender esse flow todo do projeto. Onde é que eu tenho que ir para implementar uma funcionalidade? Normalmente há uma funcionalidade mais ou menos parecida, diz outro developer mais experiente do projeto, exato, e estuda essa funcionalidade e a partir daí consegues chegar lá. E normalmente essa rota para fazer as coisas. E essa ferramenta claramente acelera este processo. Exato. E isso é uma coisa com um valor muito grande. Sim, ali diz o Torsten que o que motivou isto foi porque havia muito pessoal a chegar ao IRC e tinha perguntas, programadores que tinham perguntas, e se tu não deres a resposta na primeira meia hora, uma hora, tu perdeste um possível contribuidor de longa data. E às vezes não é porque eles não viram a resposta, a pergunta, às vezes é mesmo porque não, tu não sabes a resposta, porque o codebase é tão grande, complexo, é. Tu não consegues saber as respostas todas, e sim, é muito fixe. E tu, Tiago? Eu tinha algumas já marcadas para ver. Não sei se vou ver muita coisa, mas havia uma especificamente que o título era como conduzir workshops remotamente num workshop remoto. Eu achei que era muito bom ver isso, não sei. Muito meta, sim, muito eu meta. Infelizmente eu apontei a hora também, daquilo, mas apontei na time zone errada, e então quando fui ver tinha passado já umas 3 horas da hora. Eu fiquei um bocado chateado com isso, mas pronto, esperemos que fique online. Como é um workshop, eu não sei se vai ficar disponível online, mas esperemos que sim. Fingers crossed. Espero que sim, porque também quero, também me interessa esse. Estava a contar com isso. Pedro, tu que estiveste noutros stands, como é que eram os outros stands? Fala-nos disso, os outros stands online. Porque o ano passado eu andei num stand ao outro e não me entusiasmou. Passei a maior parte do tempo na cafetaria. Mas só para ter uma ideia de como é que funcionam, porque não, como não estive lá, não faço ideia. Exato. É assim, como não havia cafetaria, então eu pude andar a piscar os olhos desde o stand Open Source, desde o Fedora, desde a várias. Se por um lado havia mais com conversa de bar, o que é porreiro, mas era muito Ghost City, percebes? Havia muito poucas pessoas a passarem por lá e a ficarem, percebes? Porque ajuda muito. Eu fiquei com essa noção que, embora no stand Ubuntu houve conversas e houve joguatana e houve perguntas e respostas que nem sequer faziam parte de nenhuma apresentação, de certa forma ajudou muito a ter aquele conteúdo planeado, porque depois as conversas à volta tinham pelo menos um tópico. Percebes? E houve muita coisa que se gerou à volta e depois caminhou e foi caminhando para outros sítios, desde snaps, desde integrações, desde muitas coisas. Baixo, sim. Programação, sim. Docker e sei lá, mais o quê. Sim. Ok. É bom saber que fizemos alguma coisa muito bem feita e que é uma ideia então a replicar não só em próximas edições, como também em outros eventos, se calhar faz sentido. Queres aproveitar para falar sobre algum evento específico? Vamos, vai haver mais eventos em que a comunidade Ubuntu vai estar presente. A Linux App Summit é uma delas, é a próxima. Vai ser alguns em março, não sei exatamente a data. E estamos também a trabalhar, a comunidade Ubuntu, na próxima UbuCon Europe 2022, que será online, inteiramente online. Ainda não consideramos que haja condições para que haja um evento físico, até porque não sabemos, havendo condições, quais são as regras e essas coisas todas. Então mais vale jogar pelo seguro e fazer uma coisa em que nós definimos as regras e definimos tudo o que vai acontecer e o que pode acontecer. Vai haver uma, já houve uma reunião de trabalho. Haverá uma próxima no dia 20 e... Espera aí, deixa cá confirmar, que eu já não sei. É? Dia verifica 15. Lá o dia. Desculpa. Dia e hora. Estou a trocar tudo. Dia 12. Próximo sábado. Dia 12. Dia 12 de fevereiro, no próximo sábado. Pronto, acho que é às 21 horas, né? UTC, a hora de Lisboa. Portanto, vai realizar-se no Jitsi. Há um link para a sala de Jitsi no Discord do Ubuntu, um topic dedicado ao tema. Apareçam se quiserem contribuir. Nós estamos ainda a definir exatamente que tecnologias vão ser usadas, a definir qual é a estrutura do evento, a distribuir tarefas. Portanto, se estão interessados em contribuir, é uma boa oportunidade, é um bom momento para se atirarem às coisas e escolherem aquilo que querem fazer e contribuir. Não sei se algum de vocês, vários de vocês estão também envolvidos, portanto não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar. Eu acho que é uma boa coisa lembrar que há várias formas de contribuir, não é só aquilo que normalmente as pessoas acham de contribuições, que é de código, ou de contribuições de fazer alguma coisa mais técnica, mas há as contribuições, por exemplo, fazer traduções, provavelmente é preciso, dar opiniões, fazer revisões, sei lá, só aparecer e perguntar se há alguma coisa que se pode ajudar, ou mesmo que não haja nada na altura, ficar atento e provavelmente vai sair alguma coisa para ajudar ali do nada. Tiago, tens alguma coisa? Há sempre uma boa participação, que é ou seja, ser o ponto, que é como quem diz, andar a picar os outros. Às vezes basta haver um ponto. Alguém que pergunte, já está, não está, já está, não está, é importante também. E isso não requer normalmente nenhum tipo de competência técnica, é só preciso ser um bocadinho chato, ou, não, ou, ser mais, ou seja, ser mais resolvido, ser mais, portanto, ter iniciativa e noção de timing também, não é? Mas às vezes é tão simples quanto isto. Alguém perguntar-te se já está feito ou não é meio caminho andado, primeiro para te lembrar que aquilo está por fazer, segundo, para tu sentires ali alguma pá, tenho que fazer isto, tenho que entregar isto, ok? É um bocado como ir correr ao fim de semana com os amigos. Se nós vamos sozinhos, se não formos correr, ninguém estranha, ninguém sente falta, está tudo bem. Quando vamos correr com os amigos, se a gente falta, alguém nos vai sempre telefonar ou perguntar porque é que nós não viemos. Portanto, e aqui é um bocado a mesma coisa. Portanto, quanto maior for o grupo e quanto mais pessoas estiverem envolvidas, nem que seja com tarefas tão simples como perguntar, não é? E no meio dessas perguntas, às vezes acontece o contrário, que é, eu posso perguntar ao Carreira: Carreira, já fizeste aquilo que disseste que ias fazer? E se o Carreira diz que não, eu posso fazer a segunda pergunta, que também é gira, que é: queres ajuda? Posso ajudar alguma coisa? E se calhar neste tipo de contacto mais direto, nós conseguimos encontrar pequenas tarefas que desbloqueiam aquilo que pode ser a participação de outras pessoas. Portanto, é sempre quem quiser, quem tiver um bocadinho e quem quiser envolver-se, epá, há sempre alguma coisa para as pessoas poderem colaborar. Essa é a minha opinião. Espero que tenham percebido melhor do que nós, graças à gravação local. Se não tivesse falado, ninguém sabia. Mas. Não, não faz mal, não faz mal. Estas coisas, estes detalhes estão os certo. Os patronos é que sofrem. Genocecada. Para falar em nome dos patronos, os patronos é que sofrem. Mas eles têm direito a muitas mais coisas. Exatamente. E. Ok, não temos mais perguntas, por acaso. Agora lá, eu posso meter aqui uma bucha? Mete as buchas se quiseres. Era só para falar do no Dia dos Namorados, que vem aí, claro. Tinha que trazer um tema romântico à baila, não é? Prometeste que não ias dizer isso no podcast. Mas está bem, vai. Tentei, ok. Vai haver um evento organizado pela FSFE, pela Free Software Foundation Europe, que vai ser este I Love Free Software Day, que eles normalmente fazem. Mas este ano vai haver uma coisa engraçada, vai haver jogos. E o jogo de eleição que foi escolhido, qual é que foi? Qual é que acham que foi? Super Tux Kart? Quase. Espera, Dia dos Namorados, jogos, é o jogo da sedução. Foi o não. Valoran, aquele que nós jogamos. Ah, o Valoran, no... okay, ok, muito fixe. Ok. Ou seja, foi engraçado porque eu tive que sair mais cedo do stand e depois estava só a dar uma espreita dela e vi vocês. Aquilo basicamente, cada um tem uma personagem e vi eles sentadinhos à volta de uma fogueira. As personagens deles sentadinhos numa fogueira e só estavam ali sentadinhos. Isso foi engraçado. Vamos à conversa até porque acho que o Joshua tinha acabado de pegar fogo a si próprio. Uma coisa assim de género. Uma coisa assim. Isso é amor ardente. É. Não, mas ainda bem que falas do I Love Free Software Day porque. É um dos temas que nós falámos também, curiosamente, com o Sigmund, que é o facto das pessoas serem muito trigger happy a criticar os projetos e a atacar os developers e a mandar abaixo e que isso, ao longo do tempo, me faz uma grande moça nos developers e faz com que eles queiram abandonar os projetos e que eles, a paciência deles se esgote. Mas que projeto é que vais abandonar, pronto, Diogo? Eu não estou a pensar em abandonar nenhum. Mas há muitos developers que abandonaram projetos e porque a única coisa que eles recebem é hate mail. Neste dia, aproveitem e digam aos vossos projetos preferidos, aos vossos developers preferidos, que dão valor ao que eles fazem, que gostam, para eles pelo menos um dia pelo ano terem este feedback positivo, porque normalmente é uma coisa que não acontece, é haver feedback positivo, é só feedback negativo. E se puserem não fazer só neste dia, pá, façam de vez em quando, mandem um mail ou um developer para dizer obrigado. Deixa-me dizer, Diogo, que existe além do I Love Free Software, existe também o dia, o Ubuntu Appreciation Day. Verdade. Que são dois dias em que aquilo que tu acabaste de dizer deve ser posto em prática, mas deve ser posto em prática mais do que nos outros 363, porque aí estou contigo. Tenho ainda, e não posso deixar escapar esta oportunidade, para dizer que, a par com a Free Software Foundation, também a Ansol em Portugal tem assinalado nos últimos anos, e o ano passado não foi exceção, fez uma publicação a agradecer e a mostrar o seu apreço por alguns dos softwares que a Ansol consome. Este ano não vai ser exceção, portanto fiquem atentos, porque no dia 14 há de ser mostrado algum apreço e algum amor, porque é o dia do amor, por software livre. Acho muito bem. Não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa, porque estamos... Sim, só uma. Então crescente à vontade, que ainda temos 5 minutos. Então, quem quiser participar no Google Summer of Code ou ainda se for estudante ou quer aprender alguma coisa e quer aproveitar isso, eu acabei de adicionar uma coisinha ao site da comunidade Collabor Online. Pronto, podem só passar por lá e ver quais são os projetos disponíveis, as ideias que são disponíveis, e até podem adicionar ideias que queiram, new feature request queiram fazer. É só isso. Ok. Pronto. Olha, estamos a chegar ao fim do episódio. Quero agradecer aos dois por terem vindo tão impromptu ao por podcast. Por acaso, eu queria dizer uma coisa antes de fechar. Quem é o Miguel? Eu queria dizer uma coisa que é, foi muito fixe trabalhar com o Pedro e infelizmente nós não temos assim muitas oportunidades de interação e isto foi uma ótima desculpa para trabalharmos juntos, que é uma coisa que infelizmente não acontece tanto e podia acontecer mais. Esperemos que agora para o Book on Europe dê para voltarmos a fazer o mesmo. E vai ser, de certeza. Carrono, também quero trabalhar mais contigo. Excelente. Foi muito fixe. Foi fixe. Aí em casa, isto é que é o exemplo de como vocês devem tratar os developers, ok? É assim, basta uma palavra singela, em vez de estarem sempre a criticar. E nem foi preciso chegar a dia 14, Exato. Eu sou altamente contra o dia 14. não o dia em si. Espero que haja dias 14 todos os meses. É o dia dos restaurantes. Isso, muito caros também. Dia das restaurantes cheios e muito caros. Estúpidas, dia do consumismo absurdo, dia uma chatice. E das flores. Mas não vamos falar disso agora. Pacocas, exatamente. E dos chocolates. Não vamos acabar como velhos do Restelo, por favor. E das aranhas, claro, de peluche. Se não é só, lá está, é só hate nesse projeto que é o Dia dos Namorados, também é um projeto. Sim, resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino. Hoje tivemos cá o Tiago Carreira. Tiago, onde é que as pessoas se podem encontrar? O Tiago e parte da família dele. E aqui a minha aranhazinha fez o furor nas redes sociais do Ubuntu. O Lucas. É verdade. Pegou fogo às redes sociais. A melhor forma de me encontrar é no GitHub, ou no Telegram do podcast do Ubuntu Portugal, ou do Ubuntu PT, e por aí fora. E também agradecer ao Pedro. Pedro, muitíssimo obrigado. E onde é que as pessoas podem encontrar? Ah, as pessoas já sabem. As pessoas já sabem. Está bem. De resto, o show também teve a produção do Tiago Carrondo, do Miguel, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Adeus.